أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ. E este é uma mensagem bendita que fizemos descer. Então, ser-lhe-eis negadores? وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. E com efeito, concederamos antes a Abraão sua retidão e éramos dele onisciente. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. Quando disse a seu pai e a seu povo, que são estes ídolos que estáis cultuando? قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ. Disseram, encontramos nossos pais adorando-os. قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Ele disse, com efeito, vós e vossos pais tendes estado em evidente descaminho. قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ. Disseram, chegaste-nos com a verdade ou és dos que se divertem? قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Disse, não o sou, mas vosso Senhor é o Senhor dos céus e da terra, que os criou, e sou das testemunhas disso. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. E por Allah, insidiarei vossos ídolos depois de vos retirardes, voltando-lhes as costas. فَجَعَلَهُمْ جُذَابًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. Então, fê-los em pedaços, exceto o maior deles, para ele retornarem. Disseram, quem fez isto a nossos deuses? Por certo, ele é dos injustos. Alguns disseram, ouvimos um jovem difamando-os, chama-se Abraão. Disseram, então fazei-o vir diante dos olhos dos homens, na esperança de o testemunharem. Disseram, foste tu que fizeste isto a nossos deuses, ó Abraão? قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ. Disse, mas o maior deles, este aqui, o fez. Então, interrogai-os, se é que falam. فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ Então, caíram em si e disseram uns aos outros, por certo, sois vós os injustos. Em seguida viraram a cabeça e disseram, com efeito, sabes que esses não falam. Abraão disse, então adorais em vez de Alá o que em nada vos beneficia nem vos prejudica? Uffil